O Senhor nos cobriu, derrubou a glória, a Sião caiu, fortalezas devastadas, em tristeza e dor, no dia da ira, perdemos o amor. Restitui a esperança, traz luz ao nosso ser. Filha de Sião, não pares de crer. Os anciãos em silêncio, cingidos de lamento, as virgens abaixam a cabeça, sem alento. Nossos corações quebrantados, em pranto a gemer, clamamos por socorro. Ó Senhor, vem nos ver. Restitui a esperança, traz luz ao nosso ser. Filha de Sião, não pares de crer. Vê, ó Senhor, a quem fizeste assim, as crianças desfalecem, não há pão para o fim. Levanta as tuas mãos diante de ti. Ferida, quem poderá sarar a esperança perdida? Mas em ti, Senhor, encontramos a luz, renova nossas almas, traz vida a Jesus. Ó Senhor, ouve o clamor, as lágrimas rolam, um ribeiro de dor, restitui a esperança.